computador, só quer falar de amor. Quero você todo dia. Sou poeta sonhador, o doce do mel da flor. Quero você todo dia. Sou a brisa da manhã, na pedra do arpoador. Quero você todo dia. Sou a fé e a esperança, o leme do remador. Quero você todo dia. Eu tô assim, tô numa onda de felicidade plena. Tô mais feliz que o cara que acertou na cena. Pra completar sua falta, seu amor em mim. Eu tô assim, achando graça em tudo, estou amando a vida. Descobridor dos mares da arca perdida. Pra completar sua falta, seu amor em mim. Sou menino cantador que só quer falar de amor. Quero você todo dia. Sou poeta sonhador, o doce do mel da flor. Quero você todo dia. Sou a brisa da manhã, na pedra do arpoador. Quero você todo dia. Sou a fé e a esperança, o leme do remador. Quero você todo dia. Eu tô assim, tô numa onda de felicidade. Falta seu amor em mim. Eu tô assim, achando graça em tudo, estou amando a vida. Descobre todos os mares da arca perdida. Pra completar, só falta seu amor em mim.